Acompanhe agora os últimos acontecimentos em Parintins, no Rádio Jornal Fã Notícias. Bom dia, hoje é quarta-feira, 26 de setembro de 2012. São 6 horas da manhã e está no ar mais uma edição do Fã Notícias, jornal que acompanha os últimos acontecimentos em Parintins. Eu sou Lucinaldo Silva e apresenta o Fã Notícias comigo, Aline Bentes. Bom dia, Aline. Bom dia, Lucinaldo. Bom dia, nossos ouvintes. Os principais notícias de hoje são... Secretaria Municipal de Saúde intensifica combate à tuberculose. Moradores das agrovilas do Mocambo e Caburi vão acompanhar sessões da Câmara Municipal de Parintins. Possível privatização do SAI mobiliza a sociedade parintinense. Governo anuncia expansão da inclusão digital do Amazonas por meio de fibra ótica. Garantido e Caprichoso aceleram produção nos galpões por conta da enchente. Etapa seletiva de GES em Parintins é transferida para Nhamundá. Aumenta o número de acidentes de trânsito em Parintins. Em Parintins são 6 horas e 2 minutos, voltamos em instantes. Saúde. Secretaria Municipal de Saúde de Parintins aumenta a rede de atendimento de controle da tuberculose nas zonas urbana e rural. O tratamento de duração de 6 meses é oferecido gratuitamente nos postos de saúde da cidade. A tuberculose é uma doença contagiosa causada pelo bacilo de Koch, que ataca principalmente o pulmão. O principal sintoma é tosse com catarro com mais de 3 semanas e pode ser transmitida pelo ar, tosse, fala e espirro do doente. Se você tiver dúvidas ou apresenta algum sintoma, procure imediatamente uma unidade de saúde. Rural. A campanha de vacinação contra a febre aftosa em Parintins iniciou terça-feira no Parque de Exposição Luiz Lourenço. De acordo com o secretário municipal de Produção e Abastecimento, Lucivaldo Pereira, a meta é imunizar mais de 120 mil animais em toda a região. Para o secretário, é necessário que os setores ligados à pecuária tenham comprometimento em cuidar da saúde bovina, evitando o surgimento de focos da aftosa. Ações sociais nas áreas de saúde e cidadania marcam os 50 anos da comunidade Bom Socorro do Zé Açu no dia 23 de março. Funcionários do PAC, Pronto Atendimento ao Cidadão, vão realizar a retirada da primeira via de identidade, certidão de nascimento e carteira de trabalho de moradores da localidade. O agricultor Domingos Oliveira, de 53 anos, fala da expectativa de poder obter serviços na própria localidade. A gente veio aqui pegar encaminhamento para tirar identidade, né? E eu e mais 3 filhos meus, a minha esposa também veio. E a gente está agradecendo, né? No caso da prefeitura, que dá essa oportunidade para que a gente possa tirar, né? Para facilitar, porque na cidade tem tanta dificuldade, né? De a gente chega às vezes tarde lá e aqui já facilitou para a gente. Na área de saúde, os serviços vão desde o exame preventivo de HIV, sífilis, até tratamento odontológico com o objetivo de garantir a qualidade de vida da população. Entre os órgãos já confirmados na ação estão o Conselho Tutelar, a SEDEMA, o INSS, o SEBRAE e o Exército Brasileiro. Saúde. Apesar da proibição, cigarros com sabor estão à venda nas lojas de conveniência localizadas em postos de gasolina em Parintins. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vetou no dia 13 de março o uso de aditivos de sabor em cigarros e derivados do tabaco. Os fabricantes têm 18 meses para retirar os produtos do mercado, mas atendentes de postos em Parintins, como Santa Rosa, o Brasileiro e o Caçapava, não souberam informar quando os produtos sairão das prateleiras. Sabores como menta, chocolate, morango, cravo, canela, entre outros, disfarçam o gosto do tabaco, mas também causa dependência nos usuários. Política. As sessões da Câmara Municipal de Parintins passam a ser transmitidas ao vivo pelas vozes comunitárias das agrovilas do Mocambo e Caburi a partir de abril. Assim, todas as terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 5 horas da tarde, moradores dessas comunidades vão poder acompanhar os trabalhos da Casa Legislativa e o discurso dos vereadores na tribuna. Inicia a corrida para a Prefeitura de Parintins. Alguns partidos já lançaram seus pré-candidatos, como Alexandre da Carbraz, do PSD, Messias Cursino, do PDT, Carmona Oliveira, do PMDB, Lázaro Teixeira, do PT, Zezinho Faria, do PCdoB e Douglas Oliveira, do PV. Os candidatos a vereadores também estão se articulando. No cartório da 4ª Zona Eleitoral de Parintins, 26 partidos registrados estão aptos a concorrer às eleições deste ano. Os partidos do PT, PMDB e PSDB vão ter mais tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV. O tempo de propaganda eleitoral gratuita na mídia é definido através da bancada de cada partido eleita para o Congresso Nacional nas últimas eleições de 2010. vereadores de Parintins aprovam por unanimidade a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher. A decisão ocorreu no dia 8 de março, em sessão comemorativa ao Dia Internacional da Mulher na Câmara Municipal de Parintins. A representação feminina na política do município também foi discutida durante a sessão. Nesta 15ª legislatura, a Casa do Povo conta apenas com a presença da vereadora Vanessa Gonçalves, do PMDB. Vanessa apoia a presença de mais mulheres na Câmara para que possam participar das decisões políticas do nosso município. Mulher a cada dia que passa se envolvendo mais nas questões partidárias. Isso nos deixa felizes, né? Hoje, no momento, por exemplo, no cenário político de Parintins, como vereadora, nós só temos eu na Câmara como vereadora, né? Então nós queremos que através dos movimentos sociais, as mulheres realmente começam a se envolver cada dia mais, porque nós sabemos também que estão conseguindo cada dia que passa, né? Nós temos a Dilma como presidenta do Brasil. Então, por que não se espelhar realmente? A gente começa a se espelhar e buscar, sim, alternativas. A ex-vereadora Clotilde Valente, do PT, presente na sessão, disse que as mulheres já conseguiram aumentar a sua participação no cenário político, mas ainda precisam ocupar mais espaços. Já houve, sim, um certo avanço, mas a mulher precisa avançar mais, a mulher precisa sair, precisa fazer de sair da cozinha, não para ter que deixar, não é isso, mas ela precisa se envolver com os problemas públicos, tomar decisões políticas, e as mulheres precisam acreditar nas mulheres. A possível privatização do SAI mobiliza a sociedade parintinense e promove discussões na Câmara Municipal. Outras informações com o repórter Hudson Lima. Nos nossos estúdios, a comentarista política Camila Mendonça. Camila, qual sua análise dessa possível privatização? Bem, não basta prometer supostas melhorias que a privatização trará. O poder público precisa discutir com a população e com as instituições que representam a sociedade civil. O povo precisa ser o protagonista da discussão e da decisão para que não ocorra o mesmo problema da água em Manaus. Nosso governo precisa entender que a água é política pública, um investimento de nossos impostos. A lei nos assegura que a água não pode ser cortada e não é mandando terceiros fazerem isso que a lei vai mudar. Se o município não consegue cuidar do sistema de água e esgotos, privatizar significa assinar sua carta de incompetência. Obrigada, Camila, por sua participação. Entidades que acompanham a discussão planejam manifestações públicas a fim de esclarecer à população o que está sendo proposto em relação à água. Acompanhe o Fan Notícias diariamente e fique por dentro das últimas notícias sobre a possível privatização da água. Em Parintins, 6 horas e 14 minutos. Voltamos em instantes. Educação. Em Parintins, 6 horas e 16 minutos. Escola de Idiomas Aldair Kimura Seixas muda a metodologia de ensino e cursos de 2 anos agora podem ser concluídos em 3 meses. O coordenador da escola, Fernando Silva, disse que a estratégia possibilita que haja uma renovação de turmas, permitindo que novos alunos tenham oportunidade de estudar um idioma. De acordo com o Fernando, a metodologia reduziu o abandono, o que ocorria com frequência nos cursos de período extenso. 3 meses após as mudanças, o coordenador afirma que o índice de desistência é 0. O Aldair Kimura oferece curso de inglês, espanhol, japonês e libras. Os interessados em ingressar na escola devem fazer prova classificatória e eliminatória ao final de cada 3 meses. O MEC, Ministério da Educação, amplia o número de escolas nas quais vão funcionar os programas Mais Educação e Segundo Tempo do Governo Federal em Parintins. Com a inclusão das escolas municipais Charles Garcia, Claudemir Carvalho, Nércia Cardoso Coimbra, Itadashi e Mamata, agora vão ter 49 escolas parintinenses a integrar o programa, sendo 37 na zona rural e 12 na zona urbana. O SET, Centro Educacional de Tempo Integral, realiza atividades recreativas, com o objetivo de ocupar o horário vago dos alunos. A ação batizada de caça-talentos ocorre no intervalo do almoço e foi criada pelos professores da escola. Segundo o gestor, Nelson Nagós, o programa conhecido como Caça-Talentos vem descobrindo inúmeros alunos com potenciais diversos. Essas atividades estão envolvendo muito os alunos e aquele horário que eles ficavam com o tempo ocioso, sem fazer nada, agora eles preenchem com atividades. E no dia de caça-talento, se o aluno sabe contar uma piada, ele vai, se ele sabe declamar uma poesia, ele declama, se ele sabe cantar, se ele sabe dançar, ele é aprovado pelos colegas. As atividades de intervalo são coordenadas por estagiários a fim de evitar problemas de comportamento entre os alunos. Ciência e tecnologia. O governo do Amazonas estuda expansão da inclusão digital no Amazonas por meio de fibra ótica. O projeto está sendo desenvolvido pela Produn, empresa de processamento de dados do Amazonas, e pretende atingir os municípios de Iranduba, Manacapuru, Capiranga, Novo Airão, Anamu, Anorim, Codajás e Quari. De acordo com o secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Odenildo Sena, a Embratel sinalizou positivamente a possibilidade de compartilhamento da fibra óptica. Por outro lado, o secretário não citou previsões de inclusão para Parintins ou municípios do Baixo Amazonas.